de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, com vocês, apresentando esse programa das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. FM Melodia, 24 horas online. Você pode ouvir toda a programação da rádio no endereço www.radios.com.br/melodiafm. Se quebrar nosso casco. E os programas todos nossos passados podem também ser acessados no endereço www.acasadapedra.com.br, onde vocês encontrarão também o programa que porventura não venha a ser transmitido pela rádio naquele dia devido à sua programação especial, que às vezes acontece por ser uma rádio educativa, com alguns compromissos ocasionais que fazem com que o nosso programa não seja apresentado. Nesse caso, ele, já previamente gravado em estúdio, estará disponibilizado no endereço www.acasadapedra.com.br. Mas o que nós trazemos hoje para vocês? Hoje nós teremos um encontro histórico de dois grandes nomes do jazz, uma das maiores cantoras do jazz, Ella Fitzgerald, conhecida por todos, e um instrumentista, aliás, um violonista também representativo da música americana e mais especificamente do jazz também, que é o Joe Pass. Ambos falecidos e tiveram encontros memoráveis, tiveram várias gravações e foi sempre um diálogo belíssimo entre a arte maior do violão do Joe Pass com a sensibilidade única e a voz doce e fantástica da Ella Fitzgerald. Realmente vocês vão hoje se deliciar com esse encontro histórico, muito, muito reconhecido como um dos momentos mais belos, mais líricos da história do jazz. E o nosso Questão de Sensibilidade realmente caminha por vários caminhos, né? Caminha por vários caminhos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos todas as possibilidades de expressão musical aqui. Tivemos música clássica, música brasileira sempre presente, música instrumental também. E claro que esta, como uma rádio educativa, não podia deixar de se fazer presente também no jazz. E eu simplesmente às vezes sou questionado sobre, bom, e as músicas que são mais divulgadas e que estão em todas as rádios, todos os tempos, nas paradas, essas já encontram a divulgação que precisam, que nós precisamos aqui no nosso Questão de Sensibilidade, exatamente tocar aquelas músicas e aquelas expressões artísticas que não encontram na mídia de hoje um espaço maior que lhes é devido, que lhes é cabido. Então, exatamente essas músicas, esses artistas que nós buscamos, como, por exemplo, algumas constatações, como grandes nomes da música internacional e mais especificamente do jazz, não são praticamente conhecidos dos jovens de agora. Por culpa deles, não. Por culpa exatamente de toda uma estrutura que faz com que essa manifestação e esse grande valor artístico da história da arte mundial e da história da música mundial seja totalmente esquecido. Então é uma das preocupações nossas aqui, por isso que ficamos muito contentes em poder trazer hoje esse encontro histórico de Ella Fitzgerald e Joe Pass, E também nos vamos dar uma tarefa nesta semana, que é trazer grandes nomes femininos da expressão jazzística americana, mais notadamente grandes cantoras negras do jazz americano. Então aguardem, os amantes do jazz vão nos acompanhar durante esta semana com essa programação especial. Deixo vocês nas mãos e nas melhores mãos eternas, porque eles se foram em corpo físico, mas ficaram em vibração, em arte maior, alegrando a nossa alma, enriquecendo a nossa sensibilidade. Take it easy. this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. From my infinite sadness you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close, make because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Because love is the as long as we just like a chasm. You've no enthusiasm. You're tired and uninspired. You're blasé. To visit all the very gay places, those come with made places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distangling traces that used to be there. You could see where they've been washed away by too many through. Tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again. A draw full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too. I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day. Thank you. the morning with alarm. The British Museum had lost its charms. How long, I wonder, could this thing last? The age of miracles had thank you. Though I'm certain that this this heart of mine has the ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go to my head. You go to. You go to my head. Go to my head. Don't tell me about a night in June or a shady lane beneath a velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Don't mention that waterfall or that shady nook where crickets softly call. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, are things that we've talked of before. But your love for me was the question. Your answer throws back heaven's door. So tell me, your love will be sincere, then my darling, you needn't ever fear. I love you, and I wanna talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, are things that we've talked of before. But your love for me was a question. Your answer throws back heaven's door. So tell me, your love will be sincere, then my darling, you needn't ever fear. I love you, and got the change of a nickel, ain't got no bounce in my shoes, ain't got no fancy to tickle, I ain't got no nothing but the blues. Ain't got no coffee that's broken. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing, I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's working. Ain't got no winnings to lose. I ain't got a dream that's working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. Hey, I just it come on down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no birds got together to chirp about the weather. After making their decision in birdie-like precision, turn about and made a beeline to the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old Father Time. It's just to help the mercury climb. La-di-da, la-di-dum, tis autumn. Then the birds got together to chirp about the weather. After making their decision in birdie-like precision, turned about and made a beeline to the south. My holding you close really is no crime. Ask the birds, the trees, and old Father Time. It's just to help the mercury climb. Seemed to be so reminiscent. I knew I heard it somewhere before. I racked my recollections as I listened, when suddenly I remembered once more. Flashing back again to my old flame. My old flame. My new lovers all seem so tame, for I have magnificent or elegant as my old flame. I've met so many who had fascinating ways, a fascinating gaze in their eyes. Some who took me up to the skies, but their attempts at love were only imitations of mine. Until I discover what became of my old E paramos por aqui por hoje, mas antes de me despedir de vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre aquelas vezes, aquelas noites em que o nosso programa não vai ao ar. Normalmente, nos últimos tempos, o que tem acontecido é que entra a jornada esportiva. E sobre isso eu queria dizer algumas coisas, porque eu não apresento o programa aqui oficialmente, mas o programa foi gravado anteriormente em estúdio e está disponibilizado no site, como eu sempre te digo, www.acasadapedra.com.br. Mas eu ouço a transmissão esportiva, não tanto porque eu siga a campanha aqui do time nosso, que é o Boa, especificamente, mas pela competência da equipe esportiva da Rádio Melodia. Eu não estou dizendo isso simplesmente para ser agradável. De fato, é surpreendente a qualidade, a paixão, a empolgação e o trabalho que eles fazem. Então, eu aqui de público parabenizo toda a equipe esportiva da Rádio Melodia, parabenizo a Rádio Melodia e também mando um abraço a todos e afirmo que vale a pena realmente participar desses encontros esportivos tão interessantes, tão importantes para a nossa formação e para a nossa expressão cultural. E uma das coisas que me deixaram muito contente nesse último fim de semana é porque, atravessando a cidade, na praça principal, eu vejo um telão, e nesse telão está sendo transmitido o jogo aqui local em que o Boa jogava, e eu vi um monte de gente sentadinha ali quietinho, todos eles quietinhos assistindo aquilo, e isso me deixou comovido. Olha que coisa bonita sendo promovida aqui pela prefeitura da cidade, e que faz com que as pessoas tenham um lazer que não é caro, mas um lazer que preenche e que une, que reúne as pessoas em torno de expressões comuns e de vivências coletivas, pacíficas, harmônicas e saudáveis como essa. Então aqui fica o nosso registro, o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Renata Tavolieri Filho se despedindo, e a vocês, nossos ouvintes de sempre, grandes amigos, sem dúvida, o nosso abraço especial e até amanhã.